paz do Senhor. A Bíblia fala que tudo passa. O que não vai passar é a palavra de Deus. Os problemas passam, as situações ruins passam, até certas alegrias passam também. Como é que você está recebendo na tua vida os problemas, as coisas ruins? Tem pessoas que chegam na minha casa, batem a porta, eu abro, e eles dizem: ah, eu vim aqui para comemorar. Eles entram e ficam 1, 2, 3 meses, até 2, 3 anos. É que eles vieram comer e morar. Quando eu abro a porta, dou aquele sorriso e eu os recebo muito bem. A hora que você abrir a porta, quando o problema bater, você não deve receber com sorriso e nem deixar ele comer e morar, porque ele vem morar na tua vida e comer a tua paciência. Enfrente o problema, dizendo para ele que ele não é bem-vindo na tua vida. Não abra a porta para problema. Não deixe ele comemorar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.